pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. Neste tempo de isolamento social e de vigilância apertada, para garantir que as normas estabelecidas pelo Decreto de Estado de Emergência são cumpridas, somos confrontados com vários questionamentos sobre as nossas liberdades e garantias. A vigilância faz-se em toda a parte e todos os dias ouvimos falar tanto dela, que hoje se tornou quase mais importante de comentar do que o vírus que deu origem a esta pandemia. A propósito das medidas de contenção e mitigação da Covid-19, assistimos a uma polarização no que diz respeito à garantia do seu cumprimento. De um lado, os que defendem uma via pedagógica, pelos factos e pela legibilidade das recomendações. Por outro, um apoio forte às forças de segurança e um clamor por uma ação musculada para garantir que ninguém foge das suas obrigações. Este é um debate que nem sempre ganha toda esta luz, até porque raras vezes, socialmente, nos questionamos sobre um estado de vigilância e dos seus impactos. E muito menos vezes nos questionamos o que significa ser privado da nossa liberdade física, o quanto ela pode determinar todas as outras liberdades e garantias. Por isto, importa desviarmos os olhos para o nosso sistema prisional. Nas últimas semanas, a propósito das medidas adotadas para combater a Covid-19, tem sido notícia alguns casos vindos dos estabelecimentos prisionais do país. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional avançou, em primeira mão, com o caso de um guarda prisional em Custóias que testou positivo para o coronavírus. É o primeiro guarda a testar positivo e o terceiro caso no sistema prisional. Antes tinham sido identificadas uma auxiliar de ação médica no Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, e uma reclusa. A Ministra da Justiça anunciou, depois disto, que todos os guardas prisionais, e apenas estes, serão testados a partir do início desta semana e que passarão também a usar máscaras como medida de proteção. Antes disto, ainda em fevereiro, foi ativado um plano de contingência para os estabelecimentos prisionais que previa, entre as medidas mais gerais de saúde pública, a colocação em todas as zonas dos estabelecimentos de espaços com água e sabão para a lavagem das mãos, bem como a suspensão de transferências de reclusos e a criação de uma área de isolamento em todas as prisões. Falamos de 19 estabelecimentos prisionais distribuídos por Portugal continental e ilhas, com condições físicas muito distintas entre todos e sendo que muitos funcionam em edifícios históricos e adaptados no limite às funções que hoje cumprem. Além do mais, como chama a atenção a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, a sobrelotação das nossas prisões não permite que este plano de contingência funcione. Para um combate eficaz a esta pandemia, esta associação propôs ao Governo que excepcionalmente se libertassem, a título provisório e para regime de prisão domiciliária, todos os reclusos de risco, em função da idade ou de saúde, e ainda todos aqueles que cumprem penas inferiores a 2 anos, permitam, claro, os critérios de segurança. A associação fala em ser necessário retirar dos estabelecimentos prisionais entre 3.500 a 4.000 reclusos para se evitar uma tragédia. O próprio Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais defendeu já publicamente esta medida para os reclusos em risco, a propósito de uma recomendação feita na semana passada pela Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos. O Governo está a avaliar a possibilidade de concretizar esta recomendação, mas entretanto já surgiram os primeiros casos dentro dos estabelecimentos prisionais. As visitas foram suspensas, primeiro no norte do país e depois alargadas a todo o território nacional. As aulas e outras atividades suspensas também. No entanto, todos os outros profissionais, guardas prisionais, técnicos, enfermeiros, auxiliares, continuam a entrar e a sair dos estabelecimentos prisionais. Miguel Silva Marvalhas, um recluso entrevistado recentemente que saiu de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, antes de o pânico se instalar, relata um ambiente de muito receio dadas as escassas condições para se cumprirem as recomendações da DGS dentro da cadeia. Para além da separação dos reclusos mais velhos ou com problemas de saúde e a quarentena obrigatória em local separado dos reclusos que regressam de saídas precárias ou que entram pela primeira vez na prisão, o ex-recluso, tanto quanto a Associação de Apoio ao Recluso e o Sindicato Nacional, acusam o mesmo. Não vai ser possível conter a pandemia nas prisões. Cá fora debatemos este estado de emergência e vigilância, mas raramente nos lembramos do que acontece lá dentro, em cada um destes estabelecimentos, onde estão reclusos a mais para o que as infraestruturas permitem. Se num contexto de maior normalidade já são escassos os minutos que lhes dedicamos, nesta altura ainda menos. No entanto, estamos hoje a fazer um debate que importaria fazer sobre o nosso sistema prisional em qualquer dia, que questiona até onde deve ir a vigilância e a privação das liberdades quando tudo o que supostamente nos pedem é a contenção dos corpos. O mesmo acontece aos reclusos e às reclusas, privados da sua liberdade física e, em teoria, apenas dessa, mas que perante uma pandemia declarada, pouco ou nada podem fazer para se proteger. Não têm a hipótese de escolher fazer isolamento social dentro das comunidades em que vivem hoje, ainda que estejam efetivamente isolados da sociedade. Vêem as suas visitas suspensas e, excepcionalmente, passam a poder efetuar 3 chamadas telefónicas de 5 minutos cada por dia, ao contrário da única chamada de 5 minutos por dia a que tinham direito antes desta suspensão. Enquanto isso, as universidades gabam-se de conseguir fazer ensino à distância. Os amigos reúnem-se por videochamada e as famílias abraçam-se ao longe por telemóvel. Mas os reclusos não. Continuam a ser empurrados para um não lugar para onde poucos olham e que a poucos parece interessar. Cá fora, questionamos se devíamos todos parar ou se a economia tem que continuar a funcionar enquanto os reclusos se verão em situação de isolamento total, caso por dificuldades financeiras de familiares e amigos deixarem de poder ver os seus cartões para telefonar carregados e deixarem por aí de poder contactar, seja com quem for. De 5 minutos vezes 3, o direito de contacto passará a ser 0 vezes 0. Sabendo que uma grande parte da população prisional é composta pelas camadas sociais mais baixas, onde não raras vezes mais do que um membro da mesma família se encontra preso, agudizando ainda mais as dificuldades económicas e também as de enquadramento social, as consequências de uma pandemia como esta podem ser ainda mais desastrosas para esta população. Mais uma vez, facilmente podemos questionar se é apenas a liberdade física que retiramos aos condenados às chamadas medidas privativas da liberdade, em especial àqueles que as cumprem em meio prisional, longe dos olhos da sociedade e muito perto dos olhos do abandono. Pergunto, portanto, se será possível debatermos e questionarmos as implicações da vigilância nas nossas vidas, da punição, da disciplina e dos seus agentes, sem nos questionarmos de onde vem essa vontade de vigiar e punir, de disciplinar os corpos e as mentes pelo poder disciplinar que tão bem conhecemos e que tão raramente questionamos, a não ser quando ele se torna por demais visível com corpos de segurança nas ruas e clamor por castigo às janelas. Pergunto-vos se será possível debatermos e questionarmos tudo isto sem colocar em causa a forma como vigiamos e punimos no nosso sistema judicial. Já são 10 para as 6 da manhã, já mais um imbecil a pensar. Este mundo não foi feito para a gente entender, nem por isso eu deixo de o tentar. Venho libertar o macaco que ele anda um pouco farto da repressão. Enlouquece aos putos na jaula, quase já nem fala, tira o macaco da prisão. Quando superar, dir-te a favor de quê? Prometo-te a mudança e só a mudança, meu amor, não me entendas mal. A mudança é, nunca vai mudar, vais mudar o quê? O melhor que o mundo leu, o melhor que ele escreveu, o melhor dos melhores e o pior das mulheres. O motivo que refere é um passatempo vivo. Tira o macaco da prisão. Tira Sindicato de Estibadores e da Atividade Logística lançou esta semana uma petição que pede a reintegração imediata dos estibadores da Associação Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa. A petição denuncia a estratégia de lockout patronal em curso, o qual impede que metade dos estibadores de Lisboa assumam os seus postos de trabalho. Esta história é toda um bocadinho complicada e não está a ter as repercussões que deveria, por ser tão difícil de entender às vezes, ou pelo menos acho eu. E então dediquei-me um bocadinho agora a tentar perceber esta história toda da luta dos estibadores no Porto de Lisboa e acho que consegui entender e vou-vos passar a contar a história. Como é mesmo uma história, eu vou pôr aqui um bocadinho de música de fundo. Ah, assim está melhor. Então, vamos lá. Os patrões da Estiva, liderados pelo grupo Yieldport, um grupo turco, detêm uma empresa que lhes assegura a prestação de trabalho portuário. É a AETPL, Associação Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa. Destas são clientes, mas também detêm a totalidade do capital social. É uma festa. Aqui há uns anos, o Sindicato dos Estibadores de Atividade Logística, o SEAL, ao qual eu me vou referir como o sindicato nesta história, obrigou, devem-se lembrar, aliás, da luta dos estibadores, do fuck my job e tal. Então, obrigou a AETPL a celebrar um contrato de trabalho coletivo e em 2018 ainda a obrigaram a um aumento de salário, também através de lutas que conhecemos. Que facto é que a AETPL nunca cumpriu e o que estamos agora a perceber é que parece também ter engendrado um plano para nunca ter de cumprir. Como? 1. Na qualidade de fornecedores de serviços, porque não atualizam os preços dos serviços prestados. Os serviços prestados são o trabalho dos estibadores há 26 anos. Só os donos da Associação Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa, da AETPL, é que poderiam atualizar estes preços. E eles optam por não atualizá-los, ok? Pronto. E 2. Na qualidade de clientes, porque eles são, lá está, os fornecedores de serviços, mas também os clientes dos serviços. E como clientes de serviços, não pagam o valor real do fornecimento dos serviços. E assim, provocam não só os salários em atraso aos estibadores filiados no sindicato, como também a insolvência da própria associação, de que eles são donos. Com o objetivo, então, de sua extinção, que assim provocaria o desaparecimento da contratação coletiva e o despedimento de todos os estibadores filiados no sindicato. Portanto, em resposta a isto, o sindicato iniciou uma greve a 9 de março, assegurando os serviços mínimos, mas os patrões impediram os estibadores escalados para assegurar os serviços mínimos de irem trabalhar. É o que se chama um lockout e isto foi amplamente denunciado com provas pelo sindicato. Embora não tenha sido amplamente divulgado, porque lá está, estávamos a entrar nesta coisa do Covid e não se falava de mais nada. Como é que responde António Costa? Com uma requisição civil para garantir serviços mínimos. Uma medida que parece ter sido tão fácil de aplicar aqui, mas aos hospitais privados nem por isso, não é? Mas voltando à nossa história. Declarada a insolvência da Associação Empresa do Trabalho Portuário de Lisboa, encerraram as instalações, não pagaram os salários em atraso, que estão em atraso desde janeiro, portanto há pessoas que não estão a receber desde janeiro, e até processaram os estivadores por encobrimento. E depois, como fazia falta mão de obra, formaram uma outra empresa, que se chama Porlis, e contrataram estivas a recibos verdes e com salários de miséria. Até eu vi um desses anúncios de emprego no Facebook e achei que podia concorrer, porque realmente não faziam falta quaisquer qualificações. Contrataram uma série de seguranças, assim, com ar malzões. E apesar de tudo, como há muito trabalho a fazer e como o Porto de Lisboa não se abastece sozinho, ainda há poucos e insuficientes estivadores do sindicato a trabalhar 16 horas por dia para assegurar que o Porto de Lisboa é abastecido. E o sindicato tem sido realmente incansável na denúncia e na luta. Agora lançam esta petição. Chama-se pela integração imediata dos estivadores da AETPL no trabalho do Porto de Lisboa. Clarear en Síria. Em pleno decurso da pandemia de Covid-19, a Turquia cortou o fornecimento de água a mais de 400 mil pessoas na região da Síria Oriental. A ameaça de explosão da pandemia nesta área é agravada ainda mais pelo facto de a comunidade internacional ter cortado o apoio e o fornecimento de testes para o coronavírus. A Turquia invadiu a Síria Oriental em outubro do ano passado. No dia 21 de março, os residentes da região sob ocupação denunciaram que o fornecimento de água tinha sido cortado a partir da estação hídrica de Aluk, conforme confirmou a ONU. Os habitantes de Asaka e das vilas nas proximidades, sob o controle do SDF, uma milícia liderada pelo YPG, People's Protection Units, de origem curda, estão sem água, a qual pode ser transportada apenas por caminhões, o que aumentará o perigo de contágio. O Covid-19 é o vírus, o capitalismo é a pandemia. Achamos que este é um momento extremamente importante, porque sendo uma crise, pode também representar uma oportunidade de mudança. Achamos que os paradigmas sociais e políticos estão a mudar. Nós, como frente militante, temos que estar bem preparados. A pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela.